nenhuma informação do confere transporte. Na minha decisão localizado Guarulhos, via futuro 10 Taubaté, nível 380. Decolagem da pista 17, com primeira curva direita, na saída São João no Lê da transição Mótiva. Transpondo 5520, controle de Salvador, opera em 120 da sinal 8. Correto, repete pronto, espécie pelo menos. Ocean Air 6051, approve it, push back and start up, come right for a taxi. Com o Ash, via rota do plano de voo, nível 320. Subida São Paulo, transição ótima, curva direita para a decolagem. Aciona 5525, controle 120, decimal 8. Romeo Fazer Papa Nova Serra, Luz Giro Angel de Gui Direcional. contato com a banda de colagem, que pode ser de São Lama para o nível 3 ou 2. Agora está sim autorizado voar o protótipo, vai subir um tempo de voo 360. 2 4 5 0 0 9. 97-61 para Guarulhos, prossiga. Guarulhos, via autoplano de voo, nível 380. Decolagem 10, primeiro curva direita, saída São João, transição Lástima. Transponde 5534, controle de Salvador, 190 décima 8. Faça reboque até a saída do pátio e chame para ingressar no pátio principal. Zero, disse para 2.10 e o ajuste para 1.009, que pode ser possibilidade. Seja com fé de passarela, autorizado barreiras, nível 160, via alta do plano, pista no 10, após decolagem de primeira curva à esquerda, saída Momo, transição VATAP. 5535, é o transponder, controle de Salvador 1208. Inicialmente mantém a gestão interior da carta, aguardando a liberação do controle. Alaska, 3 India, chame pronto, altimetro 0-4, corrigindo 1-0-0-9. Intensidade de 3 nós, um altímetro 009. Está confirmando o vento no nosso aplicativo? Está variando agora de 340 até 020, com intensidade de 3 nós. Thank you. Bom, para 4 pessoas, registro 009. Aqui é firme, está uma tem a posição no baixo 3, não tem que tomar. Pássaro 221, liga só na chama táxi. Valeu, 9761.